Essa voz, 2:30, sentido automobil alternando, Salvador. Salvador, 2407, desvio à direita da rota, pro a 080, devido a uma informação sobre mais. Piada 080, por quantas milhas? 10 milhas, azul 407. Tome o término azul 4107. No 723, ingressa Juliette pro 04, no pátio principal. Juliette, opção 4, 723. Antes da Juliette, Gol 968. Gol 968, mantém a posição antes da Juliette. A Juliette tentou contato com o Sol, a mensagem veio sobre a modulada. É o Rio 5972 para o táxi. Eu entendi a alternativa Guarulhos, a mensagem está muito baixa. Você pode fazer um cheque no equipamento, por gentileza, 5972. Pronto para o táxi, 3 a 3,5 de autonomia. À esquerda, na proa 160. Estará 1895, Rio 5972, obrigado. O Gol no 868 vai manter a posição, segue, cede passagem ao tráfego da Rio à sua esquerda, que vai prosseguir para o ponto de espera. E após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para o 01 no pátio principal. Após o Rio, ingressa Juliette para o 01 no ponto 868. Prode Duna, azul 4107. Entre azul 4107. Azul 2781 no complexo à esquerda 100. Esquerda 100, 2781. Salvador 3-00 também vai abrir um pouco de desvio. Enche, autorizado desvio à direita após Duna. Autorizado o procedimento para o azul 4107. Autorizado, descida para 2000 pés e ILS epsilon 0. 2000 ILS epsilon 0, 4107. Salvador, boa noite, 62, informação brava. Também 6212, ação de identificação, desça para nível 070, velocidade 2509. Mais. Do 2781, desça para nível 050. 050, 2781. 3603, desça, correção, 3600, desça para 3100. 3100, 3600. Noite, Rio 5972, ponto 010, pronto. 5972, observa a corrida do Xené após ali, mantém. Após o Xoné, a Lima Antena 10, Rio 5972, observando. Após o 2781, apenas para ficar esclarecido, o motivo do retorno foi devido à despressurização? Sim, quem fala minha proa? Proa 070. Dada 070 em quando a término desvio azul 2781. Piada. 624 decola os 50, controle 208. 208, 624. Xané 624, saída Conde. Xané 6212, copiou? Estimativo, Rio 2209, 6212, estou onde via direita da posição Mari. Confirme apoio por quantos milhas? Por 80, 20 milhas. É 6224, contato radar 190 Conde. 190, direto Conde? Afirma. Direto Conde, 6224. 2600, 2000 pés, Duna. 2600. Bordo, Galeão, confirma sua autonomia, por gentileza? 3h30. Segue em frente em Zé Alfa, ponto de espera 12295. O altímetro marca 1016, tem bom voo, Rio. Índia Alfa 11895, grato, Rio 98 no Gato. Paulo Bono, 134, posição 2, pushback, encanamento. Gente, aguarda para início do push no 134. Aguarda, voo 134. Salvador, Xané 6224, curvando à esquerda, proa 035 para evitar formações. Enche 035, o Xané 6224. 6224. Xané 6212, permanece nessa proa por quantas milhas? Aproximadamente mais 10 milhas. Salvador, boa noite. 098, boa noite, passando identificação, desça para nível 080, velocidade 250 nós, informe que é o número 5 para aproximação. Bem, já está com 350 nós, já está 80, boa noite, 090. Oi, boa noite, 980, pode estar a pronta. 060. 060, 6202. Patrulha, boa noite, Rio 5972, decolou, curva na direita, na Del. 5972, contato radar 400, direto Leda. Positivo, direto Leda, a gente só tem que modificar o nível para 300, o Rio 340, Rio 5972. Bem, se você é o 340, aguarde autorização como nível final. Positivo, 340, aguardando o final, a autorização Rio 5972. Estabilizado azul, 4107. 4107 completo, chama a sua Rio, 895. 895, boa noite. 4107. Olha, gol 1098, para o seu desvio à direita, 5 graus, por 20 milhas ali, um pouco antes de maré. Vamos para o controle novamente? É o gol 0098, 5 graus à direita, é uma formação um pouco antes de maré. Xané 6212, vetor para sequenciamento esquerda, proa 360, limite ao lock. Não tem condições, Joana, proa 360, tem que manter. Estamos na posição, mais 5 milhas tem condições, Joana, proa 360. Gente, informe quando tiver condições do Xané 6212, tem 3 tráfegos em aproximação. A gente está mantendo 2-1-0, mano. Comando à esquerda na Pro Norte, Xené 6-2-1-2. Confirme. Ou Xené 6-2-1-2, na Pro Norte. Autorizado descida até 4.000 pés, Xené 6-2-1-2. 4.000 pés, Xené 6-2-1-2. E 5972, desvio à direita. Confirme a Pro e quantas milhas? Estou a 220 por 25 milhas. Pode ter mesmo, por 20 milhas. 4107, tive pouso, 120 lá, 0209. Tive pouso, azul 4107, confere a pista seca. Ainda um pouco molhado aqui, pra estação passada. Sente. 9810, decola 5000, controle 208. 208, grato. Reportará final ele é estabilizado. 1098, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo, 1098. Controle, boa noite, 9810, decolado na Dial. 9890, contato radar, nível 340, perfil Dial. Perfil, 9810. 25972, autorizado nível final 340, se tiver condições por base. É, confirme qual é a posição que a senhora falou, que eu entendi. IDEV, Rio 5972. Afirmativo. Após desvio, vou voar IDEV, e autorizado como nível final 340, Rio 5972. Negativo. Uno 55 a bordo, 2 horas e 40, uma via alterna Natal. 324. 6224 para chegar. Condições de voar a radial 250 de Aracaju? Aguarde. E de sua velocidade? 2-1-0 nós. Redução para 200 nós, aguarde o último vetor para o lado. Condições de aguardar o último vetor para o lado, 7-2. Poxa, né? 6224, informa que tem condições sim. A senhora poderia coordenar já o Alfa Romeo da interceptação da RNAV? Poxa, né? 6224 foi coordenado. É, voar na proa 250 de Aracaju. Quando estiver 25 milhas para Aracaju, está autorizado o Alfa Romeo 363. 25 milhas de Aracaju, Alfa Romeo 363. Quer que intercepte agora 250 de Aracaju? Afirmativo. Ok, então movendo aqui a esquerda para interceptar 250. Oxené 6212 para interceptar o lock, direita 060 e forma estabilizada. Direita 060 e forma estabilizada, 6212. Localizador está 3600. 3600, chame a torre 1895. 29, boa noite. Boa. Finalizou o desvio, a prova IDEV, Rio 5972. Ente Rio 5972, chame Recife 1251, na alterna 3325. 1251-1332, Rio 5972. Daniel, fala para o 0-1-3-4. 0098 para sequenciamento, esquerda, proa 0-1-0, limite ao lock. Esquerda 10, limite ao lock, ou 10-9-8. Oi, boa noite. Stand 3600, baixado, travado, 1-0. Gente, continua a aproximação, a atualização de pouso, pista ainda um pouco molhada, para a situação passada. Stand 3600. 1098, desça para nível 050. 50, 1098. Xené 6212, informa que vai seguir tráfego na posição de 1 hora. 10 milhas, cruzando 4.500 para 2.000 pés, com Alfa Tango 72, com 1.970 de grau de pitch. Gente, Xené 6212. 300 check train, livre pouso, vento 080 graus, 109, pista um pouco molhada. Baixa travado, livre pouso, 300. O Nuno 34, decola 02, controle 208. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1934, decola Fuca Caju, passa 1300 pés. Voo 1934, contato radar, voo para nível 350, Fuca Aracaju. Só 350 na Fuca Caju, tá fazendo um pequeno desvio à esquerda, se possível, pra você voar na proa de Fuca, seria ideal. Autorizado, Fuca. Voando Fuca, voo 1934. Controle Rio 9810, cruzando 190 para 340, seria possível proa de Batva? Aguarde. Estacionamento 2224, serviço radar encerrado, 57 milhas, Nordeste Salvador, mantém o nível 1990 e Same Aracaju 20.3. Salvador, boa noite, azul 1908. Aguarde, com 098, direita 045, nessa pro intercepta. Ok, direita 045, intercepta, obrigado. Azul 6908, descido autorizado até o 050, sendo identificação, chegada a Mari. 050, Mari, 908. 2781, azul, com ele. Azul 2781, no chame a torre, 118, decimal 95. 2895, uma boa noite, um bom serviço, muito grato. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2781. Fui LS da 1-0 na sua escuta. 9 milhas do campo. Gente, aguarde autorização de pouso. Não, aguardando. 1 hora, 9 milhas, cruzando 050, para 2010, arroz 320 com 90 de Galaxy City. 3600, informa pista úmida. Ok, pista úmida, ciente, 1211 no senhor agora. 211. Prossiga. Autorizado por base. Autorizado por base, 1990. Com 098, reautorizado 2000 pés, informa quanto estabilizado. 2000 informado. 2781, cheque 3, atualizado pouso, vento 050 graus, 109, é pista úmida. Ciente, trem baixado e travado, autorizado pouso, pista 10, 2781. Ok, repórter ao término, voz, chamo, gol 1135. Alterno 3325. 251-3325, Rio 9810. Gente, mantenha a posição em aguardo. O Xanã 6313 na escuta? Prossiga. Já iniciou o push? Matiu, já tá na metade do pushback. Gente, o TAN 3600 vai manter a posição e aguardar pra prosseguir, ok? Vai manter o TAN 3600. Boa, 1934, retornando à rota. 2 Jamo, Gol 1134. Bora Jamo, Gol 1134, obrigado. Chama 6212, complete chame a torre 1895. 1895, 6212, boa. A previsão de parada para o TAM 3600. Afirma, a posição é a 1-3 no pátio principal, remoto 1-3. Assim que a aeronave da Avianca taxiar, eu libero o senhor para o táxi, ok? Tem inscrição da 1-3, o TAM 3600. Pronto, táxi, o Xené, 6313, 1-65 a bordo, Galeão, 4-5. Ok, ciente, esquerda autorizado, táxi via pátio Índia no Ponte Espera da Alfa, troca para 1895, o... 6313. Ativei a parte de Alfa, ponto espera 1895, Xanã 6313. No solo 07, táxi à direita, vai via Alfa Kilo, pátio 3, batei minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, na sua escuta, 2781. O 3600 pode fazer o táxi? Agora sim, a aeronave liberando a faixa de táxi, esquerda para área remota no 3600. 7, remota 1-3, então, 3600. Gente, ele repouso, pista 9-0, Xené 6202. Tá, boa noite, obrigado. Boa noite. Confirme? É o Portugal 0230. 2956. Oi, Salvador, boa noite, Xené 6303, ponto espera, dá no Zé. Oi, Salvador, Gol no 09. 09, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Vada. Lima não tem a sua notificação ainda aqui no sistema, aguarde, que aguarde um minuto só. Alô, Xanã 6303? Prossiga. Pode confirmar a frequência da torre? 1895. 1895, sim, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, é o Azul 2703, posição ponte. Azul 2713, contato radar passando a posição Conde, vou boa da posição ponte. Para completar a chegada da ponte, e a descida está autorizada para 4.000 pés quando no ideal. Esse ponte, 4.000 pés quando no ideal para a chegada da ponte. Azul 6908, desça para 2.000 pés, CNH 1016, autorizado final de procedimento ILS, informe quando estabilizar. 2.000, autorizado de ILS, 2016, após ser estabilizado, 6908. Dois solo aos 10, livre à direita, táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, tentando a sinalização no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta, atento ao balizador. Polo 098, vento 060 graus 8 nós, livre pouso, pista 10, pista úmida. Livre pouso, pista 10, gol 10, 9. Sinal 020, confirme a aerovia que tem para Lisboa inicial. É por 1550. Que é 350, que aguarde cópia mais 2 minutos. Obrigado. Salvador, Chané 6303, após o tráfego na final, pode alinhar na T? Afirma, após a passagem do tráfego, 37 da Gol, ali mantém. Após o tráfego na final, ali mantém, obrigado, Chané 6303. Oito, seu solo aos 15, livre à direita, taxia via Alfa e chama antes da Juliette, mantém a minha escuta. É, que vai livrar via Alfa, é importante a Juliette na sua escuta, informa que a partida taxia Delta, chuva moderada. Estimativo, estou ciente. Sua notificação não conhece, agora nós estamos com a tendência a fechamento aqui, ok? Então, vamos aguardar aqui, já o setor leste do campo está todo já praticamente instrumento aqui, aguarde instruções. Posição para o 6212 no Paz 3 é Bia Dúzia Lima, ok? Bia Dúzia Lima, sente grato. Salvador, boa noite, Azul 6908, final 7 minutos. 6908, ciente, informe a vistão final no zero. Estamos iniciando uma chuva moderada agora na vertical. Tendência de queda da visibilidade e possivelmente do teto. Aqui informa a vista. Afirmativo, grato pela informação e controle do espaço. Menor do zero. Meia 3, 1, 3, decola aos 1, 7, chama o controle. 1, 2, 0, decimal 8. 1, 2, 0, 8, uma boa noite. Eu chamo a 6, 1, 3. Oi, Salvador, boa noite. Oxa, 6303, está passando 1100 pés a 1 centena. Oxana 6313, contato radar, sua para nível de voo 360, perfil Delta. Ativo, 360, autoriza voar direto Mótiva. Negativo Mótiva, autorizado Leda. Direto Leda, Oxana 6313, obrigado. Xanã 6258, a sua identificação, Mari 060. Agente 060 na Mari 6258. Comodoro, tá apresentando. Prossiga. Então mantenha a proa de TAP agora de autorização. TAP agora, tá. As aeronaves na escuta do controle, a torre informa perto de 1000 pés, 4000 de visibilidade, se encontra instrumento com chuva forte. 27 no 3500. 2 para 02. Confirme? É, a saída, por favor. A saída é Momo, Cogbu e Dilube. Ok, então autorizado por Lisboa, nível 3-0, já para o 20-0, até Mossoró, e depois já para o 9-8-6-6. Sidney Pistão 0, é Momo, Cogbu e Dilube. Volta à esquerda, Cox 3-0, sequência 2-0, decimal 8. Está correto, chama para acionar. Chamarei. Xané 6313, autorizado Mótiva. Direto Mótiva, o Xané 6303. Lumia 908, Sol Zuno 9, livra à direita e táxi na minha escuta via Alfa, chamante da Juliette. Direita via Alfa, chamante da Juliette, 6908. Sou eu, 6908. Prossiga. Outra informação, senhor. A chuva está bem na 50 pés, tá? É isso, é, na verdade, tá, essa chuva hoje está muito instável. Já tivemos uma chuva parecida, agora essa veio um pouco mais forte. Mas da hora que o senhor pousou para agora, quando o senhor está com ela, já parou bem mais aqui. É isso aí. Obrigado, até a volta. Beijo. O 2, vou direto Serra Vida 366, desça para 2500 pés. Autorizado LS Whisky, que reporte estabilizado. 366, Whisky, autorizado LS. Xanã 6258, desce para nível de voo 050. 050, 6258. Azul 2703, mantenha 2009 na descida, número 2 na aproximação. Reduzindo agora para 209. Poderia confirmar o ajuste para o TAN 3152? LH 1096, TAN 3152. Tele 313, confirma essa razão de subida? Está mantendo 2500 metros por minuto. 08 autorizado, esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, 6908. Autorizado 230 Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois voa direto Aracaju, aciona 5532, controle a frequência 120 decimal 8. Correto, chama para acionamento. Pode chamar na frequência da torre para acionar, 1895. Boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, vai ser verificação, autorizado vai direto status. Ideal desse para nível de voo 080, que é legal na 096. Gente, estamos no ETAP, descendo para o 080, passarelo 2224. Telemetria 258, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. Descendo mais 6258. Autorizado, LF, portanto, 3252. Autorizado 3152 LS Whisky, conforme solicitado. Autorizado, tá 3152. Azul 2703, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador QNH 1096. Para 2000, 1096, autorizado INS, reportamento. Oxané 6313, chame o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. Ativo Recife 125, 1335, 1332, Oxané 6313, boa noite. aeronave de aproximação para Salvador, informo Salvador agora para visual nos mínimos, com chuva somente na final da pista 1-0. Certo, está atrasando o Salvador. Eu vou, tá 3152, chama a cor no 8, decimal 95. 285, tá 3152. Fingiu 050625. 258, deixa até 3000 pés. Se possível, reduza para 1990 mais a velocidade. 3000, reduz para 190. Salvador é ponte com giro, cruzeiro, temos lá no ar, request push, tá? Roger, Cleit, se puxa antes de estar no ponte taxi. Se for puxa antes de estar no ponte taxi, é ponte com giro, 1-0. Informa o vento 060 graus, 5 nós, a pista molhada. Está iniciando de novo uma chuva no setor, na cabeceira oposta. Quem falou, meu estranho? Certo, passará. Alô? Certo, passará. Aeronave de aproximação informa que Salvador opera instrumento. A torre acabou de informar. 800 pés com 1000 de visibilidade. O cliente 6252 está avistando Salvador. 7258 vai seguir um Alfa Tango 725 milhas à sua frente, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, autorizado final e LS X-Ray, após estabilizar. Já estamos reduzido, chamarei Salvador Torre. 7258, mantém a escuta desse controle. Manterei, muito obrigado. Localizador, o azul 2703. 2703, chame a torre, número 8, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, muito boa noite, é o azul 2713. 2713, continua a aproximação, atualizando informações, a última aeronave está tocando a pista no momento, avistou em torno de 500 pés. Reporte avistando. Portaremos. Passaredo 2224, desce para nível de voo 050. 050, 2224. Solo aos 32, livre à direita, táxi na minha escuta via Alfa. E chama antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette na sua escuta, na 3152. Da 1 não está autorizado, deixa eu ver táxi. Dado curto para chamar para o táxi. O curso é turno no 8, decimal 9. 29. Salvador, boa noite. Xané 6258, ele. O 6258 continua aproximação, é a guarda de utilização de pouso 1. Guardando. 6152 vai manter a posição antes da Juliette. Sua posição seria remota, mas está sendo estudado um reposicionamento no portão, no terminal, para evitar a chuva. Ok, graças, vai aguardar antes da Juliette, está no 3952. Afirmativa, aguarde. 2703, avistando com 800 pés. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, pista molhada, vento 060 graus, 5 nós, 2703. 3, gente, livre pouso, 800 pés, 4 milhas, tá? Ok, gente. O 3152 vai ser reposicionado no portal 3. Vai ter que aguardar agora a conclusão do pushback e táxi do grupo que já tinha sido autorizado. Mantém a posição. Ok, mantém a posição, tá? 258, atualizando a informação, a última aeronave que está aproximando, que é a sua frente, 4 milhas, avistou 800 pés em torno da quarta milha, ok? Nada final do procedimento X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, reporte estabilizado, 2.004. Solo aos 3-4, livre à direita, via taxia, via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 2, Romeu. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu, graça 2-3. Visual, 6258. Gente, autorizado pouso, pista 1-0, pista molhada, vento 080 graus, 3 nós. Certo. Tio Azul 2713, confirma posição 4, Romeu, autorizado ingresso, parte 3. Romeu, confirma 2713. Mantendo a sua exposição? Afirmativo, mantendo a escuta. Táxi à direita, tem ponte dela, chama pronto a decolagem. Esse é o ponte dela, chama pronto 1868. Via April 1 and taxiway India, report and holding short on Alpha to tower, frequency 118.95. Clear taxi to India, holding point runway 10 on Alpha, and when ready 118.95 at Portugal. Boa noite. Boa noite. 6258, solo aos 36, livre à direita. Táxi via Alfa e chama antes da Juliette, mantém a minha escuta. Alfa antes da Juliette, está na. 3152, você segue no hotel? É, aguarde só mais 30 segundos, aqui tem já um Airbus da Portugal também já está autorizado para sair. Após ele, o seu ingresso à esquerda, portão 3. Sim. Zero, 868 autorizado, alinhada de decolar, vento 080 graus, 2 nós. Decolagem capiteira no 0, boa noite, vento. Passarela 2224, estabilização localizada. O 224 está em aproximação, guarde autorização de pouso. Gente, 224. Leandro 98, aguarde 4 minutos. São 5-2, agora autorizado esquerda, portão 3. Aqui é 203, portão 3052. Roger, maintain position. Maintaining position, abort code 0-2-0. Azul 4062, assina identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10196. Tiozão. Depois da 2-2-4. Essa Juliette, 6-2-5. 6-2-5-8, esquerda, portão 5. Esquerda. 2-2-4, já estando totalmente visual. Livre pouso, pista molhada, vento calmo, 2-2-4. Gente, livre pouso, 2-2-4. 868, decolou os 4-1, controle 208. 208, 1-8-6-8, Buena. Buena, 0-9-8, agora dentro. Salvador, gol 1868, decola na... Bono 868, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, sai da PUCA. 230 na PUCA. 018 para cópia. Bruno 72, autorizado a chegada a Mari, desce para nível de voo 060, que é na Gama 016. Tem chegada ao 172, é o número 2 na aproximação. Portugal 0 to 0, clear, to line up and wait. Clear to line up and wait, runway 1, the report for 0 to 0. Passarelo 224, solo aos 43, viva direita. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Gente, viva direita, chama antes da Juliette. Mantenha a sua escuta 224. A visibilidade conta assim em grupo de 9, 10 mil metros. Porém, o teto, 1.000 pés. Aproveita o Zap. 098 para chegar. Ele está autorizado 370 Natal, peso 10, decola 10, curva a. Curva a Guaiscó, pessoal, não enxerga. Ah, 80 degrees, 2 knots. É para decolar, fronteira, Portugal, é 0-0, não adianta. Boa. 098 agora sim, então 370 Natal na Pesulo 10, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, depois Ruas Ipar, aciona 5537 e o controle é 120.8. Gente, está autorizado Natal nível 370, Pesulo 10, decola da pista 10, com curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. 3357 no transporte, o controle 1208. O transporte é 5537, ok? Opa, desculpa, 5537, correto. Ok, chame para o acionamento. Já, já, já. Portugal é boa net 46, call now control 120.8. 208, boa net, obrigado. É Portugal 020. Boa noite. Departure, boa noite, é Portugal 020. Ou Mama Departure, then via Cogba. Appreciate coordination direct magma and possible. Portugal 020.